Em mais uma nova edição do Zine Poesia, me encontrei com Zé de Melo. Ele que é pintor, músico, poeta. Tive o prazer de encontrá-lo no Forte das Cinco Pontas, pra gente poder bater esse papo. Então, com vocês, Zé de Melo, em mais um Zine Poesia. Zé de Melo, fala como é que tu iniciasse o teu processo poético. Olha, pra falar a verdade a você, eu nem lembro, sabe? Porque faz muito tempo. Eu comecei assim, primeiro tentando fazer letra de música, né? Porque eu gosto muito de música, essa coisa. Eu tentei fazer letra de música. Eu fui começando a fazer algumas letrinhas de música aqui e acolá, lá pelos 15 anos. Fui fazendo. Então depois eu comecei, lá pros 15 anos, eu comecei a ler poetas, né? Poesias. Aí comecei a ler, fui lendo, e depois eu fui... Você vai passando a ficar um pouco mais, ressabiado na linguagem mais. Aí você vai aprimorando mais, né? E eu tive assim, eu ia até certo ponto da minha vida, eu ficava pensando assim, eu sou um poeta? Eu não sei se eu sou um poeta. Aí depois eu ouvi um cara falando assim, escreva, né? Não sei nem quem foi, agora eu esqueci, né? Escreva, independente do que você... quer ser o que você não quer ser, né? Não importa se você vai ser um grande ou um pequeno poeta, né? Escreva. Aí eu comecei a escrever e fui escrever, depois ver essa coisa de recitação, porque eu fiz teatro também, ver essa coisa de recitação. Então chegou um dia que as pessoas chegaram pra mim e falaram, você é um poeta. Então eu não sei se eu sou um poeta maior, menor, que eu também não fico botando parâmetros pra poesia nem pra poetas. Mas eu sei que eu sinto que eu sou. E que tipo de movimentos literários ou recitais já fizesse ou faz parte? Bem, eu faço parte do Tertúlia Pernambucana, que é um coletivo, né? É um projeto multicultural, junto com o Luiz Carlos Dias e com o José Evangelista, né? Mas é um projeto multicultural onde aborda todo tipo de cultura, não só poesia, né? De vários movimentos poéticos. Lá fora também, que eu morei no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo a gente tinha também assim... dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, tinha assim, alguns movimentos, e a gente fazia parte, já participei também de encontros, vários encontros, né? Diversas, assim, não só de literatura, mas encontro de psicologia, encontro de história, onde tinha parte literária, eu sempre era convidado lá para fazer recitais, eu sempre fiz. E aqui, eu fundei com os Carlos Dias e José Evangelista um movimento, esse projeto multicultural chamado Tertúlia Pernambucana, do qual você já participou, que é uma honra querer participar também várias vezes quando quiser. E qual é a periodicidade que vocês fazem recitais ou algum evento do grupo? Olha, o nosso grupo ele é meio mambembe, né? Nós não temos assim uma periodicidade certa, né? Nós fazemos assim quando a gente tá assim, porque existem outras atividades, cada um tem suas atividades, né? Paralelo ao movimento, a essa corrente, não vive só para o projeto. Né, porque quer queira, quer não, poesia no Brasil não dá camisa para ninguém, né? Fazer cultura também. Então você sabe que fazer cultura no Brasil é uma coisa muito dura, muito louca mesmo, principalmente aqui em Pernambuco. Então a gente tem outros movimentos paralelos. Então quando a gente dá uma foguinha de uma coisa assim, a gente vai. Ou senão quando a gente é convidado, como agora vai ter no dia 26 de agosto, agora vai ter um movimento lá em Ouro Preto chamado Beco Cultural, que todo ano tem, nós vamos fazer provavelmente o Tertúlia Pernambucana vai estar lá, na presença de eu, Evangelista, e Luiz Carlos Dias, que são os pilares, né, do Tertúlia, para poder representar o Tertúlia lá nesse movimento que tem lá chamado Agosto no Beco. Sandro, fala também um pouquinho da tua obra artística de artes plásticas, o que é que tu produz nesse gênero? Sim, veja só, eu acho que artes plásticas foi a minha primeira manifestação artística, né? Porque desde pequeno que eu desenho, entendeu? Desde pequeno que eu venho com esse meu dote. A poesia surgiu depois na minha vida, quando eu comecei a prestar mais atenção em música, em letras musicais, em poetas, como eu já falei a você. Mas desde pequeno que eu tenho esse dote, esse dom de desenhar, né? Eu lembro que eu era garoto, assim, com uns 4, 5 anos, aí eu ficava desenhando no chão. Minha mãe dizia assim, ô menino, sai daí, você tá desenhando no chão, entra. Eu falava, não, só antes de me chamar de desenhista. Isso minha mãe que falou pra mim. Aí daqui de lá pra cá eu vim desenvolvendo, né? Aí desenhava assim, gibis, naquele tempo chamava gibis. entendeu? Desenhava assim, aquele pessoal do Gibi, desenhava tudo, Pitatinha, Mongo, né? Tio Patinhas, Mickey, Donald, Pateta, aquele ali já tinha na cabeça, desenhava assim na boa. Fui desenvolvendo aquela coisa, quando chegava assim, tempo de São João, essas coisas, aí na rua o pessoal que a gente chamava para desenhar era eu. No colégio, nos trabalhos, quem fazia era eu, né? Desenhei muito Santo Dumont, muito Tiradentes, esse povo todo assim eu desenhei, né? E de lá para cá eu vim desenvolvendo a minha arte, né? Desenvolvendo até chegar hoje em dia onde eu estou, né? Pesquisei um estilo, né? Eu pesquisei um estilo chamado expressionismo geométrico, do qual eu estou fazendo agora, né? O meu expressionismo geométrico tem a minha cara e o meu traço. Porque para chegar no meu expressionismo geométrico, eu pesquisei muito outros estilos e cheguei nesse agora, né? Não que eu criei o expressionismo geométrico, o expressionismo geométrico foi criado há muito tempo, mas o meu tem a minha cara, entendeu? Eu gosto também de fazer surrealismo, né? Eu gosto do surrealismo e agora estou desenvolvendo o expressionismo geométrico, que é esse que eu quero ser perpetuado por mim. E provavelmente a gente vai marcar para eu conhecer mais sua obra de quadros. Zé de Melo, já participaste de alguma coletânea? Ou já escreveu algum livro? Olha, por incrível que pareça, cara, eu não tenho um livro lançado. É até piada isso, quando eu falo isso, as pessoas olham pra minha cara assim, meio espantada. Eu não tenho um livro lançado, né? Eu tive a oportunidade de lançar um livro lá no Espírito Santo, quando eu morava lá, pela Universidade Federal de lá, né? O pessoal de letras lá, todo fim de ano assim, fim de semestre, coisa, eles fazem um projeto lá das pessoas e eles lançam um livro das pessoas lá, de conto, de crítica, de crônicas e de poesia também. Aí a diretora de lá gostava da minha poesia, né? Então ela falou assim, olha, faça o seu projeto que a gente publica você também aqui. Aí só que é o seguinte, você sabe que a vida é isso, né? A gente faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra, e passou-se isso aí, né? Não sei porque foi isso, eu não fiz o projeto, então eu não publiquei lá. Aí depois eu pensei, ah, tudo bem. Eu quero lançar meu primeiro livro na minha terra, Pernambuco, Recife. Mas eu já estou aqui em Pernambuco há 9, quase 10 anos, cara, e não tive a oportunidade de lançar ainda, né? Então eu perdi aquela oportunidade de lançar lá. E as minhas poesias, assim, algumas já saíram aí, as pessoas falam assim pra mim, olha, eu posso publicar? Ah, publica, não tem problema, vou dar meu nome, tá tudo já na boa, entendeu? E eu perdi, assim, a conta, eu não sei, entendeu? Quantas poesias foram publicadas por aí afora, nessas coisas por aí. Agora, não tenho nenhum livro e também minhas poesias não foram... Foi publicado, assim, alguma coisa assim, algum zine, como você fala, algum jornalzinho de universidade, dessas coisas. Mas, assim, livro mesmo, eu não tenho. Livro mesmo, eu só fiz o prefácio do livro de Luiz Carlos Dias, que é o VAR. Entendeu? E apenas isso. Livro nenhum, por enquanto. Recita pra gente um poema pro Zine Poesia, do Pelos Olhos e Ouvidos. Vou recitar pra você um poema chamado Amor, Prato Natural. Colhi as primeiras amoras que em março frutificou. Comi a primeira manga que a mangueira madurou. Colhi o primeiro cravo que do jardim brotou. E tive a primazia do teu amor. Amor forte, como o cheiro do pêssego. Amor fruta, feito para saborear. Amor assim, feitinho para mim. Amor puro, difícil de encontrar. Porque o amor tá assim, meio yin. Tem que anguizar, temperar o amor. Porque o amor é a comida que só se encontra nos campos da vida. E nunca há de faltar, porque o amor nasce do nada, mas preenche os mundos. Amar tudo, universalizar o amor. Amar tudo, universalizar o amor. Ok, muito obrigado, Zé de Melo. Muito obrigado, prazer mesmo. Muito obrigado, Jé. Aguardo todos vocês no blog do Pelos Olhos e Ouvidos. Podem acompanhar também no Instagram e no Facebook, para poder curtir, compartilhar e comentar. Até a próxima, até mais e tchau!